bebendo, eu acalmo a minha tristeza. E se eu pegar de novo, é legítima defesa. Ô, mulherada! Você pra cima, modão apaixonado. O mundo não gira, ele capota, maninha. Quem pensa que mulher não enche a cara é que não sabe o que eu estou passando. Mas senta que a história é longa. Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando. A minha autoestima está em baixa, minha mala está atrás desse balcão. Aliança joguei dentro de um bueiro, e ao invés de mergulhar num brigadeiro, bebo mesmo pra esquecer essa paixão. Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa e o seu celular com mensagem da amante voou pela janela. Avisei sua mãe, ao porteiro e o amigo, se vier atrás não me responsabilizo. Defendeu a Se eu pegar de novo, é legítima defesa. Ah, mandou apaixonar. Chora não, coleguinha. Quem pensa que mulher não enche a cara é que não sabe o que eu estou passando. Mas senta que a história é longa. Pede um copo e bebe enquanto eu vou contando. A minha autoestima está em baixa, minha mala está atrás desse balcão. Aliança joguei dentro de um bueiro, e ao invés de mergulhar num brigadeiro, bebo mesmo pra esquecer essa paixão. Mãozinha pra cima e diz comigo: eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa e o seu celular com mensagem da amante voou pela janela. Avisei sua mãe, ao porteiro e o amigo, se vier atrás não me responsabilizo. Defendeu a calma a minha tristeza. Se eu pegar de novo, é legítima defesa. Eu quebrei a casa, dei uma de louca, bati na cara dele, rasguei sua roupa e o seu celular com mensagem da amante voou pela janela. Avisei sua mãe, ao porteiro e o amigo, se vier atrás não me responsabilizo. Defendeu a Se eu pegar de novo, é legítima defesa. Se eu pegar de novo, é legítima defesa.